Vamos começar então. Senão a gente não começa nunca, tá pouco. Porque a gente tá falando aqui. A gente podia falar no programa, mas a gente fala antes. A gente chega no programa, a gente apaga isso da memória porque já falou aquilo. Sim. Vamos lá. Um, dois, três, silêncio. Não sei o que falar, peraí, deixa eu pensar numa entrada. Quebrando a improbabilidade. Já não consegui. O podcast que sai do seu próprio legado. Você tem um sobrenome bizarro também? Porque a Beatriz tem só nome bizarro. Daí a gente já fala do seu nome. Porque esse vai ser o podcast. Nossa, o dele é Eduardo Sugarraro, o quê? Só Sugarraro. Só Eduardo Sugarraro? Eduardo Keiichi Sugarraro. Pronto, já é bizarro pra caralho. Keiichi? É. Como é que escreve Keiichi? O meu tá escrito errado porque eu não... Ele é Keiichi Richards, tá ligado? Japonês americanizado, porra. Mas era pra ser com CH. Ah, mas... Ah, é? Keiichi, É, de primeiro filho. Aham. Uh-huh. Porque meu irmão é Kenji, porque ele é segundo filho. Ah, mas pode fazer isso? O quê? Mudar o sobrenome, tipo, de acordo com o filho? Você é o... Não, o nome do meio. Ah, tá, não é sobrenome. Você tem um sobrenome não. Só? É, Sugarra? Só Sugarra. Que estranho. Minha mãe tirou dela. Eu acho zoado, tipo, o cara que é japonês e daí a família veio pro Brasil, eles colocam tipo um sobrenome japonês e um muito brasileiro, assim. Tipo, é muito feio. Tem uma menina na minha sala que é Harumi da Silva. Vai se fuder, mano. Você escreve esse nome? Porra. Yamamoto Oliveira. Ah, não pode, cara. Deixa o nome japonês, mano. Então, ó. Estamos de volta após o nosso primeiro e desastroso programa piloto. Nós sobrevivemos. Sim. E hoje eu estou aqui com o Lucas Bernardes, o grande vencedor do Soletrando Regional. Regional, a região da minha escola. E estamos também com um especialista sobre o tema do podcast de hoje, o Eduardo Sugahara. Especialista, né? Sim. Eu posso que assistir ele em menos um anime magro que vocês todos aqui, né? É especialista porque ele é japonês, ele é japonês. E a gente é xenófobo. É, tem dessas. É assim que funciona. O nosso podcast, ele é o podcast mais diversificado etnicamente do Brasil inteiro, tá ligado? É verdade. A gente favorece minorias, tem eu de oriental, tem o Lucas... Eu sou negro, a Beatriz é branca e o Hugo, ele veio de uma cidade que ninguém nasceu lá, só ele. Só eu. Qual que é o nome da sua cidade? Pau Sul. Quem que nasceu em Pau Sul? Eu. Então, tá aí, mano. Nós vamos falar sobre a cultura japonesa voltado para mangás e animes. Agora a gente dá uma pausa, que vai tocar uma música muito legal. Acabou a música, Hugo. E agora? Eu sou um ouvinte perdido. O que vocês vão falar pra mim agora? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao nosso seguidor do Twitter, Airechu, eu espero que seja essa a pronúncia da arroba dele do Twitter, que ele fez um feedback sobre o nosso primeiro programa. Vai receber um feedback show e a gente tá agradecendo. Inclusive, diga pra gente o que significa essa arroba. Ele disse que gostou do nosso podcast, do nosso papo sobre livros, filmes e lágrimas, e deu pra ver que veio muita coisa boa por aí. E achou legal a gente citar Cavaleiros Zodíacos, O Inimigo do Mundo, Rei Leão, Mowgli, Nicolas Cage e Estúdio Ghibli. Ele resumiu o podcast inteiro. Ele agradeceu pelo podcast inteiro. Sim. De novo. Ele nos deu parabéns pela iniciativa e disse que já está ansioso pelos próximos episódios. Então, esse Sim. Como eu sei que ele gosta muito de mangás e animes, então esse é pra você. Dedicado pra você. Beijo, deixou. Hoje não tem a Bia mandando beijo, mas tem a gente. Tem a gente. Três machos mandando beijo. Pra fazer o tema, três machos mandando beijo pra você. Então vamos começar o papo. Por acaso nós estamos abraçados. Todos nós. Sem camisa. Se tem, uma certeza que a gente tem nesse podcast, é que esse cara tá muito decepcionado. Porque o podcast demorou mais de um mês pra sair. Tá a mesma bosta, não tá melhorando. Mas a iniciativa continua. Será isso que você queria? Iniciativa Vingadores. Então vamos lá. Vamos começar por mangás. Acho que... Bom, eu conheço muita gente que não gosta. A maioria dos meus amigos não lê mangás. Eles preferem histórias em quadrinhos normais, americanas. Eles defendem fortemente que mangá é coisa pra virgem. Mangá não é quadrinho. Não é quadrinho, é uma coisa muito retardada. Bem, eu discordo. Mas eu quero saber de vocês... Quais foram os primeiros mangás que vocês lembram e aqueles marcantes nas suas vidas? Melhor mangá, cara. Pode vir, essa é forte, né? É porque normalmente começa com anime, né? Porque no Brasil, desde os anos 90, assim, tem muito anime na TV. A mangá eu demorei bastante pra começar a comprar e colecionar, assim, sequencialmente. Eu devo ter começado, acho que em Love Hina, que eu comecei a comprar sozinho, né? Não aqueles que meu pai trazia, porque daí meu pai trazia um, depois trazia três, depois trazia nove. E eu ficava fotos, ficou com umas edições faltando. Mas o primeiro que eu peguei firme mesmo foi Love Hina e no relançamento. Não, os relançamentos no Brasil são bons, cara. Eu compro um monte de relançamentos só. Inclusive, os mangás estão numa onda boa no Brasil. Tá vindo bastante coisa bacana. As editoras parecem que estão olhando com mais carinho, né? JBC, eu te amo. Sim, é, JBC é foda. Caralho. A gente já escreveu um mangá pra JBC, cara. Sim, mais três. Sim. Cara, a JBC tá vindo com material muito bom. Calma. JBC tá vindo com material muito bom. Eles relançaram Sailor Moon. As Guerreiras Mágicas de Hearth. Furoni Kenshin. Sim, Kenshin, pô. Grande relançamento. Tá lindíssimo. O próprio Love Hina mesmo, então. O próprio Love Hina. Quem que tá relançando o Yu Yu Hakusho também. Yu Yu Hakusho, classicado. Não, isso é agora, né? Sim. É, mas a Panini tá vindo uma pancada boa também. Pô, eles estão com o Koro no Basket. Que, é pra quem gosta, né? É legal, é legal. Eu não, sinceramente, assisti o anime, não me convenceu, não comprei o mangá. Mas tem um vasto secto de fãs. Na verdade é porque você gosta de Slam Dunk, né? Vamos falar? Puta, deve ser. Vamos falar? Provavelmente. É porque você gosta de Slam Dunk. Eu tô ligado. Pra caralho de Slam Dunk. Você gosta pra caralho de Slam Dunk. E que, inclusive, dependendo da venda do Vagabond, acho que a Sampa pode relançar o Slam Dunk. A Sampa ou New Pop, não tô lembrado agora. Caralho. Tô muito ansioso por isso. Mas a Panini também tá vindo com umas coisas bacanas. Ela tá relançando Berserk. Sim. Que é muito, é muito... Me foi muito indicado já, né? Indicaram exaustivamente pra mim. A Panini sempre me agrada. É bem conceituada. Qualidade, né? Qualidade dos mangás da Panini são muito. Não é uma Conrad, mas. É. Mas a JBC também melhorou muito a qualidade. A JBC aboliu aquelas páginas de papel jornal lá. Sim. Nojento, né? Parecia que enrolaram uma salsicha lá. Eu olhava aquelas páginas daquele labirinto antigo, assim, dava vontade de limpar a bunda. Me lembra o papel que era impressa média antigamente. Caralho. Nossa. Porra, umas médias muito sujas tinha na casa da minha avó, cara. Ai, credo. Média é horrível, é horrível. Bom, mas falando de mangá, acho que é como vocês disseram mesmo. Eu também não tenho recordação de começar a ler um mangá assim antes dos animes. Eu vi os animes primeiro. Eu comecei lá com o Cavaleiro do Zodíaco. Finada Manchete, né? Agora não tem como. Lembrando, o primeiro mangá que eu colecionei não foi Love Hina. Foi um shoujo, foi Angel Sanctuary, me crucifiquem. Caralho. Mas eu comprei Angel Sanctuary até o número 30 e pouco, mais ou menos. Crucifiquem ele no comentário. Esse é o nosso japonês. É. Eu sou com o shoujo. Ele não é estranho, ele é amoroso. É. Antes disso, eu lia Dragon Ball que meu pai comprava, essas coisas. Eu não sei o Dragon Ball também. Cara, eu lembro de bastante de Cavaleiro Zodíaco. A própria Sailor Moon, Sakura. São mais assim, animes, né? Que eu acompanhei e depois li um outro mangá. Mas os mangás que eu comecei a acompanhar definitivamente foram o Elfen Lied. Nossa. Que eu li inteiro. Nossa. Rapaz. Eu gosto muito. Que erro. Não, não é não. É bem bacana. Não. Tanto anime quanto o mangá. Você precisa de coisa melhor na sua vida, cara. Põe um pra cima. Não, que isso? Não. Não. O Elfen Lied tá legal, pô. O Elfen tem coisas bacanas. Tem muitas coisas bacanas. Eu adoro, eu gosto pra caramba, assim. Eu já assisti o anime, eu acho, umas 3 ou 4 vezes. E o mangá eu li uma vez só, mas... Caraca. Brincou com os meus sentimentos. Mas quando vocês começaram a ir atrás mesmo, assim? Porque eu lembro que, assim, eu assistia... bastante anime na televisão, porque eu estudava de tarde, então eu comecei a fazer aula de mangá pra aprender a desenhar que nem os que eu vi na televisão, assim, muito Yu-Gi-Oh! Na escola e tal, e daí eu chegava e eu ficava assistindo televisão, vendo um monte de anime. Mas tem um momento que você fala, eu vou atrás, eu vou comprar revista, eu vou aprender a desenhar, eu vou ler o mangá, que é muito mais difícil que ligar a televisão em casa, sabe? Cara, isso pra mim começou, é um pouco recente, é uns 6 ou 7 anos, assim, que eu vou atrás, pô, não, quero começar a colecionar mangás, ter mangá no meu estante. Sim, sim. Mas eu até não comprei muito. Eu tenho bastante edições que são, tipo, edição 1, 2, 3, aí eu paro. Eu tenho bastante do Kenshin, do relançamento. Eu tô pegando mais a onda dos relançamentos agora, né? Sim. que eu costumava ler muito por scan. Não encontrava nas bancas o scan. Quando você é mais novo é mais difícil, né? De pegar na banca. Uhum. Eu só comecei a comprar mangá depois que comecei a trabalhar, né? É, sim. Tá. Mas aí, tipo, eu ia na banca e comprava tudo. Eu também. Oh, comecei a comprar mangá quando comecei a trabalhar. Sim. Então, eu tinha o Santuário me ganhou por causa da capa. Eu tinha uns 9 anos. Caraca. É, e hoje em dia, hoje em dia não tem como você acompanhar todos, porque são muitos. Sim. E tem muita coisa que não é boa, mas que tem o seu público. Uhum. Mas tem muita coisa boa, é realmente boa pra vários públicos. Que é difícil, porque se você for acompanhar tudo, você praticamente gasta o dia em uma grana preta por mês. O que eu tô achando interessante desse boom de mangá agora é que, assim, tá dando mais espaço pra esses mangás mais que são bons, mas não eram tão badalados. Porque antigamente só chegava aqui no Brasil os majors, sabe? Só chegava que estourasse lá fora. Aqui no Brasil chegava a Shonen Jump e só. Se não fosse um mangá de menininho, não ia vender nada. E hoje em dia tem umas coisas mais diferentes. Inclusive tem uma campanha muito bacana no Facebook da galera que é fã de Soujo. É Soujo que fala? Soujo. Ih, rapaz, eu chamo de Shoujo. Hã? Eu chamo de Shoujo, nem sei se tá certo. Shoujo? Caralho, vai ser difícil eu falar. Shoujo. Shoujo. Shoujo. É, inclusive tem uma campanha bacana rolando no Facebook de uma galera que curte. Não sei, não sai, travou. É Shoujo. Shoujo. Esse é o podcast da dislexia do. Sim. E então, mas voltando, eles estão fazendo uma campanha pra que as editoras tragam mais mangás do gênero. E eu apoio. Eu gostaria de ler umas coisas mais diferentes, a não ser porradaria, hack and slash, coisas do tipo, mas saca? Não tem tanto, não, tô brincando. Não, tem bastante, mas é o que você disse, eles trazem o que faz sucesso. É. Tem coisa muito boa que sai no Japão, que é mais underground, mais desconhecido, então, é isso que a galera quer ler. Mas eu acho que até é hoje... É isso que eles estão focando. Até hoje, tipo assim, como começou trazendo muita coisa de shonen, assim, a galera que começou a gostar de mangá, virou o gosto deles, assim. Sim. Eu gosto de shonen, se chega um mangá, agora que tem a possibilidade de trazer umas coisas mais diferentes... O gosto do público mais antigo de mangá não tá tão amplo assim, sabe? Se bem que assim, o público que lia bastante shoujo, quando eu comecei a comprar Angel Sanctuary começou a vender bastante porque assim, era um dos poucos shoujo que tinha no mercado. Shoujo. Shoujo. Churros. Falar, pô. Shoujo. Shoujo. Shoujo. Shoujo. Churros, shoujo. Então, o boom o boom dessa... Esse gosto por shoujo começou na internet mesmo, porque não chegava. Aí começou a vir as publicações. Quando eu comecei a comprar foi mais ou menos nessa época. Aí tinha shoujo, tinha Angel Sanctuary de shoujo, tinha Kaikano, tava vendendo bastante. Gravitation chegou, nossa, Gravitation é muito ruim. Mas enfim, começou a chegar essa enxurrada, assim, eles querendo ou não cativar o público, então eu acho justo que tenha essa campanha, apesar de eu não ser um grande fã do gênero. Né? E eu acho bacana esse movimento que a galera tá fazendo pras editoras. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, a New Pop já confirmou um lançamento. Não agradou todo mundo, porque a galera tá sendo específica, um pouco específica no que eles querem. E eu acho isso bacana, porque eles estão focados em trazer coisas que a galera quer ler mesmo, que não que a editora acha que a galera quer ler, ou que tem fã aqui, um fã ali. Então eles estão focados e eu acho que é uma campanha bacana, vale. A gente vai deixar o link do grupo no Facebook, no post, vocês entram, compartilhem. Dá uma força pra galera, é um grupo bacana, grupo de nerdão. Vamos mudar mangá um pouco, sei Sim. lá. Porque tipo, você entra numa livraria, tem livro de qualquer coisa, agora mangá tem coisas diferentes, mas é muito a mesma coisa, muito a mesma estética, assim, influindo. Aproveitar, a galera tem que aproveitar que as editoras estão abrindo espaço pra galera pedir. É, o que quiser, e vai lá e pede. E tipo, agora são quatro editoras boas no Brasil. Tem a Sampa, a New Pop, a JBC e a Panini. Na minha época só a JBC e a Panini que publicavam vários mangás diferentes. Na minha época. Eu sou velho, pô. Na minha época. Você é mais velho desse podcast. E o legal é que todas as editoras estão com materiais bons. Estão trazendo coisas legais. Uhum. Mas fica aí o apelo da galera pra que vocês tragam mais sojo. Shoujo. Não, e isso nem só qualidade, tipo, de página, diagramação. Tem umas histórias legais chegando. Sim. Tem umas coisas legais. Tipo, por exemplo, um dos temas de hoje, o Cão que Guarda as Estrelas, que a gente leu, eu jamais ia sonhar que um mangá desse nível ia chegar no Brasil há 5 anos atrás, sabe? Sim, exatamente. Só Naruto, fi. Tem o Naruto 1, tem o outro Naruto do menino que estica o braço, tem o Naruto do cara que mata o demônio, tem vários Narutos. É um monte de Naruto aí, né? Esse é um Naruto de cachorro? Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui pra falar de Orochimaru Ino, que é o Cão que Guarda as Estrelas. Como é que você consegue falar Orochimaru Ino e não consegue falar Shoujo? Pô, cara, não sei. É o amor pela obra. É o carinho. O cara fala um trava-língua e não consegue falar o nome dele. É que é uma one-shot, né? É escrito pelo Taka não sei quem. Vai estar aí no link do post, eu esqueci o nome do autor. Mas trata de uma relação humana com um animal de estimação, um cachorro, um cão, no caso. No caso tem duas histórias, né? E isso. Uma é narrada sobre o ponto de vista do cão e a outra é narrada sobre o ponto de vista do segundo protagonista. Do segundo protagonista e humano. Eu digo, pega os lenços. Prepare-se para as lágrimas, Eu não conheço ninguém que leu que não tenha chorado. Sim, a JBC me surpreendeu muito com esse lançamento. A capa é incrível, a capa é muito bonita. Bonito. E quando a gente comprou, eu e o Eduardo, a gente comprou no mesmo dia. E eu lembro que o Eduardo pegou, começou a folhear, leu as primeiras páginas assim e falou, cara, ele fechou, respirou fundo e falou, eu vou ler em casa porque isso vai me fazer chorar. Você chorou? Chorei. Nossa, chorei que nem criança. Mas tem cachorro? Tem, dois. É que é muito... É claro, né? É claro. É muito, mostra uma relação que, assim, é bem comum, sabe? Sim. É uma relação de qualquer humano com qualquer cachorro, sabe? Sim. Mas é muito sensível, sabe? E o engraçado é o jeito que o cachorro, que ele age ali, não importa o que o dono tá fazendo pra ele, mas ele quer ficar do lado do dono. É a perfeita ilustração de amor incondicional, sabe? Sim, sim. Uhum. E parabéns, obrigado JBC, eu já agradeci vocês pelo Twitter. A JBC vai publicar um mangá nosso ainda. É, espero que sim. Um dia, vai acontecer. Mas eu agradeço por vocês trazerem o Orochimaru Ino, que é muito, muito, muito bacana, eu gostei demais. Não ia falar isso, velho. Eu juro por Deus. Eu terminei de ler, fechei, enxuguei, lavei, dei uma lavada no rosto, aí eu fui lá no quintal e abracei meu cachorro. Sim. Ah, que bonito. É inevitável se você que tem um animal de estimação, mesmo que seja um gato, um papagaio, mas você vai ler, você vai fechar e falar... Ou sei lá, uma pessoa, é uma relação de intimidade. Sim. Confiando, sim. Uma pessoa pode te amar assim também, normalmente, né? E se por um lado a JBC trouxe o Cão que Guarda as Estrelas, que é muito bacana, inclusive o nome, se é uma expressão japonesa, né? É uma expressão japonesa pra alguém que busca, eles usam pra chamar alguém que busca alguma coisa inalcançável. Isso. Né? O cão que guarda as estrelas é o cachorro que senta ali e fica olhando pras estrelas, sendo que ele nunca vai alcançar aquilo. Uhum. É, isso aí, é muito bacana. Que poético. Sim, e se por um lado a JBC trouxe o cão que guarda as estrelas, a New Pop trouxe, que eu acho que vocês não leram, mas eu cheguei a ler, porque a capa também é muito bacana. É o diário da Ayakito, chamado Um Litro de Lágrimas, Um Litro de Nanamida. Que, caraca, é simplesmente o diário dos últimos anos de vida da Aya, que é uma garota japonesa com uma doença raríssima, que é degeneração espinocerebelar, que é uma doença que vai destruindo as células, ela vai perder. Ele fala Orochimaru Ino, ele fala degeneração espino não sei o que, mas ele não fala shoujo, velho. Sujo não sai. Shoujo. Não sai! Porra, cara. Degeneração espinocerebelar. Você fala, oh, de boa, sai, meu amor, que nem batata. Eu não consigo! Porra, que. Mas, assim, voltando ao assunto. E a Aya, ela, tipo, tem a doença, se eu não me engano, ela afeta as células, né? Sim, é. Ela. O Lucas sabe seu... melhor. É, eu estudei pra caralho. Sim, isso. Porque. É uma surpresa. Isso. Mas é uma doença que afeta seu sistema nervoso central e existem impulsos elétricos que fazem os seus nervos reagirem à dor e ao toque e tudo mais. E é o que faz você sobreviver, né? Se você não sente dor, você não muda e em algum momento você acaba com o seu corpo. Sim. E daí ela vai tirando. Resumindo assim, ela vai tirando a sensibilidade, você vai perdendo as ligações entre os neurônios e o impulso elétrico não vai pra lugar nenhum, não chega no seu cérebro, não sobe a sua coluna e a pessoa inevitavelmente morre porque o neurônio morre, não tem como você repor isso, assim. E, tipo, vale, e no processo ela perde o movimento das pernas, dos braços, só que o foda da doença é que ela te mantém totalmente são. Sim, você tá então, lá dentro ainda. É, você tá, você existe, você, sua mente tá intacta, você compreende cada estágio da doença, que você tá, tipo, morrendo literalmente aos poucos, seu corpo não tá aguentando. E é isso que o diário da Aya, Kito, que é muito forte, porque, tipo, demonstra a vontade que ela tem de viver. Mas é biográfico? Sim, é biográfico. Ah. Tipo, a médica dela recomendou que ela escrevesse um diário, porque ela gostava de escrever. É, eu tava pensando sobre a doença, e daí eles falam que um dos tratamentos mais efetivos pra essa doença é grupo de terapia. Sim. Porque a pessoa vai morrer. Sim. E tipo, e é inspirador. A palavra é essa. É uma história inspiradora de como ela quer viver, como ela tenta viver da melhor forma possível, mesmo sabendo do fim dela já, compreendendo aos poucos. E, cara, eu também não resisti, chorei. Um litro de lágrimas. Sim, um litro de lágrimas. Aliás, ó, recomendar um filme, entrando nisso, que chama O Ódio de Lorenzo. Não sei se você já... Já ouvi falar. É muito parecido. É um menino que tem uma doença muito parecida com essa, porque tem variações dessa doença, uhum, mas ela basicamente vai te matando, né? E, nesse caso, tem a bainha de mielina, que é o que conduz esse impulso elétrico entre um neurônio e outro. E... tem uma deficiência que você vai perdendo isso. Então o impulso elétrico bate, não passa pro outro neurônio e o menino não reage a nada. E daí os pais desse moleque eram, assim, trabalhadores normais, assim, um moleque pequeno ainda, levam ele pro médico e o médico fala, não tem nada de pesquisa nesse ramo. Porque ninguém tem essa doença, não tem por que fazer remédio. E daí os pais aí largam o emprego e vão pesquisar. E eles acham... Um óleo, é isso? Um óleo, é o nome do filme, assim, não é spoiler, claro. Mas eles acham uma cura e o filho deles, que teria no máximo 6 meses a 1 ano de vida a mais, ia morrer com uns 8 ou 9 anos, a mãe morre antes dele e o moleque morre, assim, muito mais velho, sabe? Uhum. Então é bem legal, uma superação, assim. E é uma história de verdade. O nome do uhum, remédio informal é Ódio Lorenzo, a doença é em homenagem ao moleque, e eles pesquisaram assim. Então... largaram emprego e foram pra salvar o filho deles, assim. E eles conseguiram. Eu quero muito assistir, eu já li bastante sobre esse filme, mas não peguei ainda pra ver. Bem legal. Então fica aí umas recomendações pra você. Aproveita que o fim do ano tá chegando, que o Ódio de Lorenzo passa todo fim de ano na Globo. Aí. Tá aí. Não perde. Aí. Vai lá e compra. Chore também bastante no seu Natal. Compra o cão que guarda as estrelas pra você amar os seus animais de estimação. Quanto custa? A gente pagou 25 e alguma coisa? Alguma coisa. Ah, por aí. Tá bom o preço. Sim, 25. É um one shot, né? 25 tá bom. É um trabalho bacana. E se você quer se inspirar, você acha que sua vida não tá dando certo, vai lá. Você é um bosta, você sabe que você anda, você pode pensar, escrever, você é um cara normal, mas se acha um bosta, vai lá e compra um litro de lágrimas pra se inspirar. E também fica a recomendação do Ódio de Lorenzo, que com certeza deve ser inspirador. Eu não assisti, mas só a sinopse, os comentários. Sim, é bem bacana. É um dos favoritos da minha mãe. Então. Aí, ó. Recomendação minha e da mãe do Eduardo. Se você não assistir agora, cara, o que você tá esperando? É. Sabe esse podcast, vai assistir agora. Por enquanto, 100% dos podcasts do Legado das Palavras tem lágrimas. Só tristeza só aqui. Tristeza, só tristeza, E pra quem acha que não vale a pena pagar mais de R$20 num mangazinho, assim, um shot, compra só pelo trabalho artístico, porque a capa dos dois mangás são fantásticos. Sim. Nossa, muito bonito, sim. Isso eu vi, eu não li nenhum dos dois, mas a capa, cara. Então, o Monitor de Lange eu não li, mas fiquei com vontade de comprar só por causa da capa. A capa é muito bonita. Uma capa muito bonita, cara. E então aí você põe uma musiquinha? Deixa eu me encostar aqui primeiro. Musiquinha. Agora tem que ser musiquinha japonesa triste. É, agora vamos falar de anime. Vamos falar de anime. Falar de anime. Inclusive o Guilty Gear, tipo, o Guilty Gear XX, XX, 20, sei lá, tem uma trilha sonora fodida. O cara compôs a trilha, o cara é um guitarrista fodão, tipo o Joe Satriani japonês, tá? Ele é incrível. E ele fez a trilha só pro jogo, velho, cara. É que nem que eu descobri que o Cowboy Bebop tinha a trilha sonora original. Original, cara. Vai se foder, velho. Porra, 26 episódios, tudo, tudo original. Jazz. Jazzão. Porra, aquele bebop nervoso, assim, muito legal. Vou aliás, falar dele agora, calma. Calma, guarda, calma, tá, porra. Bom, não é segredo que, se você me acompanha no Twitter, no Facebook, que eu realmente amo os Cavaleiros do Zodíaco. Foi o primeiro anime que eu assisti. E criança que cresceu na década de 90 não gosta. Sim. Do Cavaleiros do Zodíaco. E eu tenho um valor muito sentimental por ele, mesmo reconhecendo que ele tem vários erros e falhas. Eu não gosto. Mesmo assim, eu gosto pra caralho. Outro que eu gosto bastante, anime que me marcou, também não é um anime tão bom, que é Inuyasha, mas que é outro anime que eu sou muito, muito apegado. E, claro, o Love Hina. Que eu tenho, Hina, eu tenho um amor platônico. O Love Hina não é muito engraçado, não é muito dramático, mas eu simplesmente tenho um amor platônico por ele. Love Hina é assim... Pô, eu me identifico muito com o personagem. Pô, o cara tem uma naru na vida dele. Com as mulheres que... Mais ou menos. Esse negócio de ter várias mulheres em volta não. Você não se identifica tanto nessa parte. Mas tá no sentido. Você não é muito poligâmico. Mas, pô, a personalidade do Keitaro, assim, é extremamente exagerado. Mas é muito, muito legal, sabe? Sim. Ah, mas, pô, é um anime, cara. É um anime, né? É um anime. Você não pode reclamar que tá muito exagerado. E você, Lucas? Eu? Cara. Eu gosto muito de Fullmetal Alchemist. Pá, quem não gosta, porra? Pô, Fullmetal... Mas eu gosto de Fullmetal Alchemist num nível... Num nível extremo. Que tá diferente, tá ligado? Você não gosta de Fullmetal Alchemist no nível que eu gosto. É um nível amor. Eu gosto muito. Muito. Eu já assisti várias vezes. Eu realmente gosto muito também. O que eu mais gosto no Fullmetal Alchemist foi que ele me aproximou mais do meu irmão. Ah, bacana. Porque assim, tipo, não por causa da história, porque a gente assistia junto. Todo dia de tarde, meu irmão ficava de tarde assistindo, eu chegava do serviço, né? E aí? Já começou? Não, vai começar daqui a pouco. Ah, que da hora. A gente sentava na frente e a gente assistia, pô, querendo ou não, eu tô assistindo junto com meu irmão, uma coisa que, tipo, eu nunca fazia nada com meu irmão naquela época. É sobre irmãos, né? Muito negócio, sabe? Legal. Eu gosto muito do Full Metal, só que eu prefiro a primeira temporada, a original. Uhum. Apesar da Brotherhood ser, assim, em animação... E em alguns personagens ganhar muito da primeira temporada. É. E ser mais fiel ao mangá também. Eu gosto mais do Brotherhood. É. Eu gosto mais. A trilha sonora é muito boa. Tem algumas coisas que, assim, você vê que no original era melhor explorado, que fica meio raso no Brotherhood, mas não sei. O valor de produção pesa muito no Brotherhood, cara. A animação é absurda até hoje. E ele nem é tão recente. É. Ele é o quê? 2009, Brotherhood? Acho que é 2008, 2009. Por aí mesmo. Mas é muito bom. Mas eu lembro quando passava na Band a primeira temporada, eu não perdia. Super Campeões eu perdia, sempre. Porque eu não gosto, mas... Ah, Super Campeões é legal. Super Campeões é... Eu assisti o Fumeto. Sempre quis dar um chute conjunto, cara. Nossa. Dois pés assim, batendo no chute, deu chute, dá uma curva louca assim. Não, eu chorei no dia que o... Como é que era o nome do goleiro? Ah, não lembro. Denji. Não lembro. É bem, faço ideia. Que ele faz aquela defesa milagrosa lá e depois bate a perna na trave lá. Porra! Cara! Sim, eu assistia Super Campeões, logo em seguida passava a Tartarugas Ninja. Era uma tarde muito boa. Era uma tarde boa, cara. Tempos. Eu gostava das manhãs de férias, porque teve uma época que a Globo passou o Inuyasha, aí passou o Astro Boy. Pô, o Astro Boy também é muito legal. Que é muito bacana. Teve uma época que a Globo passou também o Yu-Gi-Oh! Que Sim. É um anime que eu me apeguei muito também. Que inclusive, cara, Yu-Gi-Oh! Virou a maior treta na minha escola. Não é mesmo? Porque a gente ficava duelando, tipo, no recreio, tá ligado? Todo mundo levando uns decks de cartas, as crianças tudo com os bolsos gordos, assim. Nossa. Indo pra escola segurando os bolsos gordos. E daí a diretora que se proibiu Yu-Gi-Oh! Daí a gente começou a traficar umas cartinhas, assim. contrabando de cartinha. Porra, um dos dias que eu mais vibrei na minha vida foi... A gente jogava de dupla, assim, uma pessoa jogando, mas tem um técnico, assim. Eu tava de técnico de um amigo meu, me jogando contra um moleque, e a gente era novo, um moleque do colegial, assim, ensino médio. Daí meu amigo montou um exódio, assim. Cara, eu pulei assim daqui pra casa, eu fui embora pulando, assim. Ah! Obliterar! Quem nunca quis gritar? Obliterar, cara. Forma um exódio, grita obliterar e dá um tapa na cara do maluco, vai embora, assim, pega o dinheiro dele. Poder. Ó, a gente apostava dinheiro, cara. Apostava lanche. Não é por isso que a diretora quis proibir. Não sabia brincar. Eu tava virando. Os moleques hoje jogavam poker. A gente jogava Yu-Gi-Oh! Sinistro lá, Mago Negro. Não, não sei porque eu fazia muito isso, mas na minha época era Magic. É, mano, divertido, cara. Deixa as crianças apostar. Tem que entender como é que a vida funciona assim. Outro anime que eu tenho muito carinho por ele também é o Trigun. É mesmo? Trigun é bem legal. Eu acho bacana. Assim, eu não gosto do final, na revelação do que os personagens são. Eu achei muito merda. Muito, muito merda eles serem vegetais, humanos, não sei. Mas em compensação tem um padre. Sim, é algo assim, né? Eles são uma espécie de vegetais, uma mistura louca. Cara, eles fazem revelação lá, eles estão muito. Mas o lance dos pistoleiros, de ser meio western, é muito bacana. A trilha sonora também é muito bem trabalhada. Então, eu gostei da trilha sonora, mas eu não consegui passar do quinto episódio, assim. Ah, eu acho que o Trigun faz uma trilogia com o Hellsing e o Cowboy Bebop, né? É que eu tenho sempre esse de referência por causa da capa do anime RPG, que é um manual de RPG, e tipo, na capa tem os três caras, que é o Spike, o Vash e o Hellsing. Você não sabe quão profundo são as agulhas na sua alma quando você termina com o Cowboy Bebop. Então, eu preciso terminar, eu faço um esforço, mas é que eu sempre durmo, eu acho que eu escolho um momento ruim pra ver, mas eu acho que eu tenho que pegar ele e assistir de uma vez, tentar assistir de uma vez, numa paulada só. Pelo menos do quinto episódio pra frente, porque os cinco primeiros eu já assisti uma porrada de vez, sim. Mas eu gosto muito do Spike. Os cinco últimos. Não, tem que assistir inteiro. Não, o sexto episódio, se eu não me engano, é o que ele luta contra o Vicious pela primeira vez. Sim. Que tem uma das cenas mais legais de anime que eu já vi, que é quando eles estão tendo aquele tiroteio na igreja, assim. Uhum. E daí o Spike pula de costas na janela e joga uma granada lá dentro. Sim, e o cara dá um tiro nele, o cara acerta um tiro. O Spike é um personagem de anime mais fodão que existe. Mas ele não é um personagem tipo fodão roubado. Não, ele é um personagem fodão legal. Legal, ele te porque conquista. Ele apanha de vez em quando, ele é burro de vez em quando. Mas você fala, tipo, olha esse cara é muito legal. Ele erra miseravelmente algumas vezes, acerta perfeitamente. Né? Sim. Eu li uma votação, acho que o IGN fez, que ele era, se eu não me engano, o primeiro, ou estava entre os três primeiros melhores protagonistas de animes. É. Eu concordo. Sim, eu também. É. Eu não coloquei, não consigo pensar em outro que eu gosto mais. Spike Spiegel é o cara. Ele é o cara. Outra coisa muito foda no anime é a trilha sonora, né? Trilha sonora, Yoko Kanno e The Seatbelts. Que cara. Jazzão rolando. Vamos colocar aqui no post, tem uma apresentação deles de 25 minutos ao vivo no Japão, sim, fazendo um medley da trilha sonora inteira, e é absurdo, eles tocam ao vivo tão bem assim, e a Yoko Kanno é incrível, ela não parece japonesa assim, você vê ela dançando, você fala, cara, ela é muito solta assim, sabe, ela curte muito a música que ela faz. E casou perfeitamente com o anime. O anime é uma mistura louca de, não sei, de velho oeste, artes marciais. Com café filosófico de domingo. Assim, é muito triste, sim, cara. Chega, é que você não sei até que episódio você chegou, mas chegou um momento assim que vira um drama que dura mais de um episódio, que normalmente assim, eu fiquei confuso quando assisti pela primeira vez que começa o episódio e o outro é outra coisa completamente. São praticamente são aventuras, né? não tem uma história, sabe? Mas tem uns episódios que juntam a história que, cara, são dramas muito lineares. Sim. Aquele episódio da mulher, que não é bem uma mulher. Sim. Porra. Que é um episódio duplo, inclusive. Acho que é o primeiro duplo que tem. Aquele que a Faye se apaixona por um cara no bar. Sim, o cara é muito legal. E daí o Vicious mata. Sim. Mata. E ele era amigo do. O vilão também é muito bacana, o Vicious. Sim. Vicious. É, ele não é bem um vilão também, né? Ele é um antagonista. É, um antagonista, né? Porque eles. Assim, o Spike fazia a mesma coisa. Sim. E o Spike começou a fazer isso, só a mesma coisa assim, só que de uma outra maneira. E o Vicious continuou no negócio. Mas eles eram tipo irmãos. E é incrível, porque é uma animação muito boa pra época. Ele é, sim, o quê? 96? 98. 98. Cara, a animação é incrível e me remete muito a Akira. Sim. É no nível Akira, assim, a animação. É, cara. O Cowboy Bebop é um anime que ganha 10 em todos os requisitos. Sim, tudo. Eu acredito que sim. Trilha sonora, os diálogos, personagens, história. É uma das obras-primas da cultura japonesa dos animes, cara. E assim, me arrepia só de lembrar da última cena, sabe? Ah. Eu me arrepio de lembrar os créditos. Os créditos do último episódio, eu fiquei assim, cara... Acabou. Como assim? Eu quero mais. Por quê? E assim, você vê que começa o anime, o Spike e o Jet ali no Na nave, e termina... Você acha que vai ser um filme dos anos 80 de brothers policiais, assim? E daí não, no meio o Jet vai atrás de uma mulher, tá ligado? Ele vai lá e encontra uns caras do passado dele. Sim, você pode assistir. E daí ele não sabe assim, pô, o meu passado era mais feliz do que o que eu tô vivendo hoje. Uhum. Porque ele sente feliz fazendo o que ele faz hoje, mas o passado dele era mais glorioso, né? Uhum. E daí ele meio que... Não é uma discussão explícita, mas que só de você escutar aquela música assim, você vê o personagem e você fala... Esse cara tá muito redefinindo ele tá muito repensando a definição dele de sucesso, assim. Porque hoje ele é um cara muito mais miserável que antes, só na nave, não tem casa, não tem nada. Mas ele se diverte. Antes mesmo ele... Mesmo comendo só gengibre com gengibre. Comendo, sei lá, capturando, quase morrendo, capturar o bandido pra conseguir comer um peixe, assim. Com a geladeira podre lá, que tem um monstro dentro. Melhor capítulo, velho. Dele joga a geladeira no espaço. Melhor capítulo é o monstro na geladeira, não é? É muito bom, mas assim... Esse tipo de coisa, o Cowboy Bebop não te fala, assim. Mas, é assim, fica aquele limiar entre ele não te fala, mas você não tem que se forçar pra ver um significado. Uhum. Você entende que tem algo acontecendo, sabe? Eu acho que o charme do Cowboy Bebop tá nisso, saca? Porque ele faz várias referências e não é explícito como tudo é no anime, que é tudo muito explícito e tudo muito exagerado. Sim. Só que ele é muito mais sutil. Sim. Esse é o charme. A palavra pra Cowboy Bebop é suave. Suave. Ele passa por você, assim. Cowboy Bebop te atravessa e daí se sente congelado, assim. Tipo, cara, o que esse anime levou da minha alma, assim? Cabe a você olhar pra trás e ver depois que ele passou o que você Exato. Perdeu, sabe? É muito bom, assim. É muito bom. E depois, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu acho que o Cowboy Bebop merece um cast dele, né? Só dele. Sim. Vocês topam? Vai, claro, pô, vai ter. Sim. Vai ter. Então, fica pro próximo programa. A gente vou falar do OVA, porque o OVA também é do Cowboy Bebop é fã. Aliás, o melhor OVA de anime que eu já assisti. Depois de terminar de assistir Cowboy Bebop, vê o filme, porque a animação é 10 vezes melhor do que a original, e a original já é incrível. Uhum. Faz que nem eu assisti no meio. É muito bonito, cara. Ele é um shot assim como todos os outros episódios. Sabe? Que animação linda! Que absurdo! O que é aquela luta no final, velho? Do Spike com o cara? Não, eu fiquei muito impressionado naquele episódio que o Spike ensina um cara a lutar. Um cara que vai, tipo, assaltar ele, daí o Spike, tipo, derruba o cara no chão dele, vai ensinar o cara a lutar. O Spike é um cara muito legalzão, assim. Mas ele não é legalzão babaca, ele é tipo, mano, eu queria muito conhecer esse cara, assim. Eu queria andar no shopping com o Spike, assim, sabe? Tipo, não, você tem uma noção, eu tava deixando meu cabelo crescer porque eu queria ir no evento da anime fazer cosplay de Spike. Mas é, legal. Não deixou. Lembrei de uma coisa. Não vamos sair de Cowboy Bebop, porque é muito bom, mas... Eu tava assistindo, que eu fico te indicando, Makoto Shinkai, pra você ver os filmes dele. Uhum. E tem um filme dele que chama The Place Promised in Our Early Days. O Lugar Prometido em Nossa Juventude. Nossa... Vai estar o link do trailer também. Exato, tá aí embaixo. E daí eu tava assistindo, e ele é um meio romance, mas com muito sci-fi. Uhum. Muito sci-fi mesmo, dos três filmes que eu conheço do Makoto Shinkai, que tem mais sci-fi de todos. E daí eles estão fazendo uma nave, os dois moleques, assim, que são amigos. E uma amiga chega e tal, vai ajudar. Eles querem chegar numa torre. E daí, falei, caraca, e eles são moleques, assim, pivetes mesmo, de 13 anos, e tem um mecânico mais velho que empresta o galpão e os moleques trabalham pra ele. Falei, uma voz foda desse mecânico, eu tava ouvindo em japonês com legenda. A voz do Jet. Ah, eu falei, cara... A voz do Jet é muito característica. Você não esquece, ele tem uma voz grossa muito diferente, sim, assim. É tipo o Cid Moreira. Sim, você nunca vai esquecer, cara. É muito bom. Então... Acho que mais pra frente, então vocês aguardem, a gente vai fazer um cast especial de Cowboy Bebop. Não estranha a gente não ter falado de muitas coisas. De muitas coisas, principalmente dos filmes do Hayao Miyazaki. Do Hayao Miyazaki. Ah, mas a gente não... É que merece um cast... Só dele. Um cast... Eu falei de Tomo dos Vagalumes no primeiro. Sim. Já mencionei uma vez. A gente... E outra, esse é um cast que tá sendo um cast curto, um tanto conciso. Sim, mas sim. A gente vai voltar no tema, vai conversar sobre mais obras, inclusive Cowboy Bebop, Estúdio Ghibli, Hayao Miyazaki, o cara que você disse que eu não Makoto Shinkai. Sim, vai ter coisas que influenciam a nossa vida diariamente. Sim. Assim como no primeiro programa, a gente ainda tá se introduzindo, tá pegando jeito. Sim. Mas a gente já tá aprendendo melhor. Não dá pra ser muito específico, sim, logo agora, né? E a gente já tem programas preparados. Pautas que, preparadas. Pautas preparadas que eu acho que vai agradar muito de vocês. Sim. Esperamos que sim. Sim. O nosso primeiro programa sobre séries é sobre uma série muito, muito foda. Esse programa ouso afirmar que é a melhor série que eu já assisti na minha vida. Segura essa aí, Breaking Bad. Não é Breaking Bad. Toma essa. Então é isso, galera. E não sei quando a gente volta, mas a gente volta. Com muito barulho de fundo. Como dessa vez tem a Beatriz, o Eduardo vai mandar um beijo pra vocês. Beijo. Que nem no último. O melhor biquinho. O melhor biquinho da história. A sorte de vocês que estão ouvindo que não é. Eu não é. Eu fiz um biquinho no ar, mano. Mas é isso, galera. Fiquem com o biquinho do Eduardo em suas memórias. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, legadodaspalavras@gmail.com. Ou siga o Luca Bernardi. Tá aí embaixo, mano. Ou siga o Lucas Bernardi no Twitter. Sim. Que é @luke_bernardes com dois U's e um K. Ou me segue no Twitter também, que é @hugocore com dois G's. Não me sigam no Twitter porque eu não tenho. Porque ele é gay, ele não tem melhor rede social. Melhor rede social ele não tá. Mas ele tem o Facebook, então dá um clique lá. Mas ele tá no melhor podcast. Segura essa. Então durma com essa. Segura essa agora. Acabou. Senão o Lucas não vai. Fantasy. Pegasus Fantasy. Em português. Pegasus Fantasy. A realizar. Nenhum podcast aí pode ser acabado sem falar de Cowboy Bebop. Nenhum. Principalmente quando fala sobre. Heresia pura. Can look back, who will not come back, can be afraid, it's time after time, so once again, I'm hiding in my room, the peaceful times of a mayhem's prime, so you can fly, you never try, you told me no longer go, but you left all outside again, so more than ever it's real. It was like a nightmare, it's painful for me, cause nobody want to die too fast. Remember day of grief and it's strange for me, I could see your face, I could hear your voice. Remember day we met and it's painful for me, cause nobody wants to die too fast. Remember day of dream and it's painful for me, I could see your face, I could hear your voice. It was like a nightmare. We'll be right back.